faz 065, decola de imediato, com autoridade. Gente, além mantenha posto TR, Gilles, manobra de aguardo, apenas liberação da pista. River 07. Padura do 4462, doutora Fox Trot, já tudo. 4462, prossegue viagem, chamante da Juliette. Calma, chamante da Juliette, 4462. Cheio Eco Delta, Itapuã, pousou com a aeronave nacional da Rosa. Cheio Eco Delta, a intenção é pouso no 7, confere? Ah, ok, o senhor vai cruzar a retaguarda do tráfego, ok? Imediato, agilizando, sem interferir com o eixo da 1-0. Informa o tráfego da Avianca, já 2 milhas de duna, vai interceptar final 1-0, Eco Delta. Eco Delta, sim, agilizando a retaguarda da aeronave nacional, agora após o cruzamento, ele está. Boa tarde, São 3154, autorizado chegada a Mari, descendo nível 050. Chegada a Mari, 150. Web 5156, após o tráfego da Gol, a Lima tem, prepara-se para decolar de imediato com a autorizada. Gente, após o Gol, a Lima tem, ué. Controle do Romeu Juliette, amor. Pessoas a bordo, por favor. Estacionamento Itaco, Torre 118, decimal 95, altímetro marca 1012. Grande abraço. O 6327, confirme o nível solicitado, por gentileza. 200. Ok, vou coordenar isso para o centro. Só um minuto, por favor. Tudo bem, negativo é errado, ok? Ok. Agora a Fox Trot, 4462. 4462, ingressa via Juliette por 3. Juliette, ponto 3, 4462. Ponto 9, Sola, ao livrar. Direita 219, ponto livre. 4, obrigado. Solo Salvador 1649. Prossiga. Para a cópia, informação papai e Léo. Golo 649, mantemos escuta a guarda cópia, por favor. Guarda. Solo Gol 807, direito. Prossegue de Alfa, chamante da Juliette, Gol. De Alfa, chamante da Juliette, Gol 807. Mantenha a posição, estou com um helicóptero que vai pousar, que é o Mike Cudel, que vai usar no 4-4, já interrompeu, mantenha a posição aguardando. Chanel Matriz no 4, não escuta? Ok, informa o tráfego helicóptero para pouso pairado na cabeceira auxiliada, que é a pista 1-7, não intercepta. Assenta o seu tráfego na aproximação, pista livre, cheque trem, vento 100 com 15, pouso autorizado, 1-0. Ele pousa no 0, centro do helicóptero, Chanel 63, 1-4. 5856, decola 20, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Pronto, cópia? Pronto, tá. Autorizado para Ilhéus, 200 nível, decola da 10, com propulsão da saída da EL, onde prossegue Leda e após direto Ilhéus. Aciona 5563, correção. 5533 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Responde 1208 para o Vitória. Se eu estiver mais correto, me chama quando totalmente pronto no zero. Bom, Salvador, agora é o Passarelo 2262. Passarelo 2262 para Vitória da Conquista, prepara a árvore, transição direto Vitória da Conquista, mantendo a minha escuta por gentileza. É a árvore na guarda da Conquista, o 2262. Gol no 807, ingresso via Juliette para o 7. Juliette, posição 7, gol no 807. Solas 2-1, autorizado táxi até 4-4, livrando na mesma frequência, bem-vindo e informe o tráfego acionado já no mesmo. 649, na sua escolha. Autorizado para Ilhéus, 240 nível, sou da cola da 10. comprometido da saída da El, após voa Leda e após direto Ilhéus. Aciona 5520 no transponder, 1208 a frequência do controle. Autorizado 240 é o nível, decola da 10, saída da El, após Leda, Leda e Ilhéus. 5520, 1208 com controle, está na posição de número 6. Está autorizado, chama completamente próximo para o posto no meio. Seu contagiamento está correto, me chama completamente próximo para o posto no meio. Chamará. Bolha, próximo na 63, quando passa. 6304, prossegue via alfa, me chamando, seu Juliette. Passageiro 2262, pronto, cópia? Pronto, cópia 98, voo 4628, cadê? Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Sobre a coluna 10, cumpre pressão da saída Arrua, após direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5513 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Feito autorizado, 180, Vitória da Conquista, decola da 110, Árvore, após Árvore, direto Vitória da Conquista. Pode 5513 é o código transponder, me chama quando totalmente pronto na remota, 14 para o push. 5513, chamaré. Eu vou livrar o chame 63, no 4 ou 63, no 4, ingressa Juliette para 5. Juliette para o 5. 29. Tipo 567 para Aracaju, está autorizado nível 190. Seu decola da 10, cumpre o perfil da saída Pucajama, direto Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5552 no transponder, 1208 a frequência do controle. 190 aprovado, golpe 677, decola esquerda Pucajama, Aracaju. 5552-1208, controle 5627. Salvador, boa tarde, Oxalé 63, 21. O 5627, seu contagiamento está correto, me chama quando pronto para o push no parte 3. Ah, camarada. 6321, boa, mas me escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Fazendo cópia, informação para passar. Salvador, chama 6327, para o push 3. 6327, autorizado por chama contato. É, livre da colagem no 7, Romeu 120 com 15. Lado 7556, Santo Centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, obrigado. Boa tarde, dono 396, autorizado a chegar da Mari, desce para o nível de voo 050. Juliette Romeu, a ingressar a corrida do Axé, controle 120.8, tem um bom voo. Muito obrigado, ingressando na hora cheia, 120.8, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, do Papa Tango, Romeu Gigante 1000, decolando pista 17, ingressando no corredor Axé. Boa tarde, Papa Tango, Romeu Sade Romeu, mantém as condições visuais, corredor Axé, que negando 012, reporte fora da barra. Ok, 012, fora da barra, reportarei. Boa tarde, são 32 no teste, autorizado de chegada bom, siga-se para o nível de voo 050. Tá 3154, informa o helicóptero, mantendo 510, nossa posição de 1 hora, 7 milhas, não interfere na sua aproximação. 3154. No 649, no portão 6 dúzia, está autorizado, reporte para o táxi no 649. Chamarei táxi. Para pushback, acionamento azul 4113, na posição 8. Posição número 8, está autorizado, reporte para o táxi 4113. Autorizado, acionar para o táxi 4118. 4113. Correto. Para o táxi Ocean é 6327, POB 62, Alterna Salvador, com 3 horas e 30 minutos. Táxi autorizado para o ponto de espera do 10, quando lá chame torre em 1895 Ocean Air 6327. Autorizado para o ponto de espera da 10, onde chamará a torre 1895 Ocean Air 6327. Tráfego Salvador, Ocean Air 6327 para a cota. Confirme. Ocean Air 6327 para a cota, Brasília. Brasília no 320, na Pesulu 17, decola no 0 com primeira curva direita, saída Arbor, após posição Elephant, intercepta aerovia. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu código 5541 no 6321. 20 para Brasília, nível 320, decola pistão 0, saída Arbor, primeira curva direita, Elephant, aerovia Pesulu 17. Controle 208-295, transponder 5541, na chaleira minha televisão na moto 13. Na 13, confirme? Moto 12. 12, reporte para o posicionamento 6321. Contará. Torre Oceaner 6327, ponto da espera da 10 pro. 27 ainda com as imediatas separadas? Autorizado, uma centena com 11. Autorizado para decolagem, o treinamento é o Avisado 5729, desce para 2 no meu país, quem negou na 012, autorizado na IMS, passo estabilizado. Na 012, eu quero para 2 no pé, 729, tem um número 1, na aproximação. Afirmativo. Ótimo, ajuda, autorizado. Bora, 3154, estabilizou, Sérgio. Tá 3154, completo final, sumi torre 1895. 18954. Tá 3297, opção para 2409, número 3 na aproximação. Boa, 3-1 se enquadra, tá? Baixado travado, passou o externo. 3154, ciente, baixo travado, pista livre, pouso autorizado, 1 centena com 1-4 na pista 1-0. Livre, pouso, pista 1-0, 3-1 se enquadra, tá? Decolado as 3-2, controle 20.8 no voo. 208, né? 327. Controle, boa tarde, hoje é 6327. Boa tarde, sinal 6327, contato radar, se botar o nível 200, voe Leda. Voando Leda para o 200, 6327. Tem um azul prestes a iniciar o táxi. Após a saída do mesmo, você pode executar o pushback e informar pronto para o táxi. O passaria 2262. Ok, após o azul, então, está autorizado, chamaremos para o táxi. Mas 201, o 2262. Para o táxi, passou o 93, alterna Galeão, altura de 3 horas e 35, POB, 196. 1-1-7. Salvador, o gol no 649 para o táxi. Estamos com 9-2 a bordo. 2 horas, e alterna Aracaju. Livre, táxi, ponto de espera 1-0, via pátio, Índia Alfa, quando lá, torre 1895, gol no 649. Correto, pátio, Índia Alfa, quando pronto no 1-1-649, vai chamar 1895. Thomas, Romeo. 154, solo 35, alvo à direita, 21.9, solo bem-vindo. À direita, 1219, obrigado, 3154. Doutor Salvador, muito boa tarde, esse é o 5446. Boa tarde, esse é o 5446, autoridade chegada à mão, deixa para o nível de voo 050. A mão 050, seu contato com o presidente do Lula 396, redução para 1809, desço para 2000 pés, autorizado sinal de reta, porta estabilizada. Eu poderia manter a mínima limpa 190 nós, com 396. Autorizado. 396. Lula 3297, desço para 3000 pés, que negar no 012, redução para 2009. Limpa 3000 pés, no 012, redução para 2009. O meu Juliette Romeu informe a quantas milhas já passaram de Salvador. O meu Juliette Romeu, será que o transponder não recebo mesmo? 4193. 4193 azul, ciente, mantém o ponto de espera. Pode esperar. Negativo. Não recebo, Romeu Black Romeu. Seria possível nível de voo 180? Aguarde. Controle, boa tarde, 1649, decola da El Linda, passa 1000 pés. Golo 649, contato radar, botar o nível 240, Velida. Do mesmo, seu ingresso via Juliette, seu portão será o de número 9. Afirmativo, vai manter a posição aqui então, após o colega da passarela, a gente prossegue o táxi da OPAC para a posição número 9, 3154. Correto. Estabilizado 5729. Atividade 5729, complexo final, semi-torre, 1195. 1185, 5729. Tá 3217, redução para 1809. Pode manter a mínima limpa, que seria 209, doutor 3217. Controle, copia 1649. Pensamento, manter a presente pro outro limite ao custo do localizador, tá 3217. Manter a pro limite do localizador, tá 3217. Voo 649, autorizado nível de voo 160. Voo 160, como final, 1649. Romeu Juliette, Romeu, continua sem receber o transponder. Romeu Juliette Romeu, serviço radar terminado, suba para o 065, nível de voo 065 inicialmente. Torre Salvador, boa, passarela 2262, no ponto de espera, próximo número 10. Tempo de espera, passarela. Passarela. O azul 413, decolagem imediata com autorizado. 69, 412, número 3. 1396. Gola 396, complexo final, sendo torre 1895. 3295, 396. Torre Salvador, voo 1396. 396, quanto aproximação, informa ali pista livre, só um teste azul ingressando agora para a decolagem. 396, aguardando, pista livre. Está embaixo, travado. Entre. Nove, bem-vindo, solo aos 40, libera pista imediata, chame 121.9, solo, livra, bem-vindo. Já, estamos entrando à direita, 129, vai chamar o 5729. Para o curso do localizador, curva esquerda, proa 1140. 2000 pés, esquerda 140 para o localizador, então 3217. Cara, para o nome 9, boa tarde, de próximo. 6729, boa tarde, táxi em frente, Alfa Juliette, até o portão de número 4, 5729. Alfa Juliette, para o portão 4, 5729, da UERJ. 7, Centro Recife, 133.25, alterne 1251. 133.25, 1251, posto na 6.80.